Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Sierra, November Victor, Ciente da Foxtrot. Papa Romeu Sierra, November Victor, desça e mantenha o nível 050 na chegada a man, guarde a LSX Ray, pistão no 0, ajuste 1012, Sierra, November Victor. 5000 na mão, Sierra, November Victor. Papa Romeu, Sierra November Victor, desça via até 2000, Sierra November Victor. Via até 2000, Sierra November Victor. Romeu, Serra November Vitor, autorizado final, ILS, Serra November Vitor. Autorizado, ILS, Serra November Vitor. Serra November Vitor. Enxame Torre agora, 118.3, vamos pôr Serra November Vitor. 23, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra November Vitor. Messi Serra November Vitor, prossiga pra torre. Estabilizado no localizador, Serra November Vitor. Serra November Victor, continua a aproximação, cabeceira 10, reporte quanto visual, baixado travado. Baixa travado, reportarei quando avistamos. Serra November Market já avistando a 10, Serra November Victor. Serra November Victor, informo chuva leve sobre o campo, pista 10 molhada e operando em toda extensão 3.005 metros, autorizado pouso pista 10, vento 1.10 graus com 10 nós, Papa Romeu, Serra November Victor. Livre pouso na 10, Serra November Victor. Bravo, 1-0, 8-0. Papa Romeu Sierra November Victor no solo aos 1-0, confirme o baixo destino. É para o hangar da EPTA, junto do Bate 5. Gente, Sierra November Victor autorizado liberar a direita, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Táxi 6 Juliette. Via Alfa, reportarei para ingresso na Juliette, November Victor. Sierra November Victor autorizado prosseguir o táxi via Juliette, pátio principal, Lima, Mike até a Quebec. Reporte para o cruzamento da 1735. Autorizado Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Reportarei para o cruzamento Sierra November Victor.